Sejam bem-vindos ao Wattcast, um podcast voltado para leitores e escritores do Wattpad, com entrevistas, resenhas, dicas e muito mais. O conteúdo da podosfera que traz para você os novos escritores do momento. Sejam bem-vindos a mais um Wattcast. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial e hoje está sendo um programa em especial, literalmente. Pois estamos aqui com um novo apresentador junto a mim, o Matheus, que é o Matheus das Selfies, né? Quem lembra do último episódio aí, que na verdade eu não coloquei na edição, mas é o Matheus das Selfies, Matheus Selfie. Selfie. Seja bem-vindo, Matheus. Valeu, Guilherme. Tô aqui novamente, dessa vez em definitivo. E com a gente temos alguém aqui que o Matheus fica babando ovo. Tô nervoso. Vou contar. Eu sou fã. Não, sacanagem, eu também admiro o trabalho dele. A Jota Oliveira. Muito bom. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo. E várias revelações nessa apresentação, coisas que eu não sabia. Primeiro, que o Matheus é o Matheus das Selfies, eu não entendi a piada, aí quando eu olhei a foto, olhei o Facebook aqui, tive um mind blowing, né? E depois com essa abertura muito, muito, muito sexual sobre puxar e sacos das outras pessoas, não, achei estranho. Mas enfim, é um prazer, muito obrigado aí pelo convite, gente, é um prazer aparecer aqui, até porque eu quero mais que hajam outros podcasts mesmo que falem sobre literatura. Então, qualquer um que aparece, o que eu já fui, qualquer um que aparece, sempre pode ser o que amanhã vai ser um puta de um podcast. Então, acho que é mais do que justo todo mundo aparecer e dar um espacinho a mais pro pessoal ser feliz e passar um conhecimento a mais. Já que cada um tem uma visão diferente do que é literatura. Pra quem não sabe, eu sou o host do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, lá pelo site do Leitor Cabuloso, e eu sou mais um desses aí que tá com o objetivo de passar um ensino a mais de literatura através de outros escritores pro pessoal que tá começando a se engajar aí nessa área oblíqua, obscura que é a literatura. Só quero dizer que Os 12 Trabalhos é o melhor podcast de literatura da podosfera. Até o Wattcast, que agora vai ser o melhor. Ah, para, tá falando só porque eu tô aqui. Olha, eu não tenho nada a declarar, vocês que podem brigar. Não, realmente, eu acompanhei o programa a partir do quinto, acho que foi do quinto tópico. E daí pra frente, todos os episódios não perdi nenhum. Eu acompanhei o pré-lançamento do programa. Ah, tu era ouvinte lá do Cabuloso Cast? Sim, acho que mais de um ano e meio. Aí eu peguei desde o comecinho. Ah, legal. É legal que foram dois pré-lançamentos, né? Foi legal isso, porque um pré-lançamento foi lá pelo pessoal lá do Iradex, lá de Fortaleza, né? Do PH Santos, do Caio Anderson e do Gabriel Franklin, que eu tinha espalhado por lá primeiro, lá no grupo, e depois foi com o Lucien lá pelo Cabuloso Cash. Bem bacana. Vem gente de todo que é lugar, eu nunca sei qual que é o pré-lançamento e tal. Aí por ter que ficar perguntando, ah, você escutava esse ou outro? Ó, legal. Hoje no podcast vamos falar sobre o tema mídias sociais e literatura. Para isso trouxemos a Jota aqui, que entende muito do assunto. Então vai ajudar muito para você que tá começando, ou que não estiver começando, mas ainda não souber como fazer. Bom, reunimos algumas mídias sociais que são ligadas à literatura para debatermos um pouquinho e depois explanarmos uma das mídias sociais que está em grande atribuição à literatura hoje em dia, que é o Facebook, que está muito ligada lá, a gente encontra vários grupos falando sobre o Wattpad e grupos de escritores. Tá? Bom, a primeira mídia social que trazemos aqui é o Livreto. O Livreto conta com um visual dinâmico interessante. É uma rede social para leitores com vários livros para classificar como lidos ou desejados, permitindo ainda que os usuários troquem suas opiniões. Então, pelo que eu entendi, o Livreto é muito semelhante ao Scoob. Você marca o livro, é como se fosse uma rede social para interagir sobre literatura. Por isso, escritor, talvez fosse bom estar lá para conhecer muita gente. Já deu uma verificada no Livreto? Não, não, eu não verifiquei. Eu tava lendo aqui um pouco do que ele aparenta ser. E o livreto, pelo que eu tô vendo, muitas dessas redes sociais que elas são mais destinadas à literatura, a maioria delas tem essa vertente de ir pro leitor mesmo, né? Pra fazer essa espécie de clube do livro online. E é muito difícil achar uma rede social que seja mais diferente, assim, mais diferentona, pra escritores mesmo, né? A gente sempre vai achar um padrãozinho. Essa livreta eu realmente não conheço, eu uso o Scoob, né? Que é a mais conhecida e tal. Eu não consigo saber se tem uma diferença, ó, entre elas e tal. Eu teria que dar uma olhada nessas redes sociais. Mas é que assim, eu não sei se nem se consigo acrescentar sobre isso, porque pelo menos essa daqui, ela tá bem padrão, né, do que é o Scoob também. Bom, a segunda mídia social que trazemos aqui é o Wordbook, uma plataforma que reúne uma comunidade colaborativa para compartilhar gratuitamente e-books independentes. Participantes podem escrever textos, ler novidades e publicar mensagens de críticas. Essa já é um pouquinho mais interessante. Essa é bem semelhante ao Wattpad, eu já abri ela. Não usei, porque eu não gostei muito da interface. Mas ela é bem semelhante ao Wattpad. Não foge muito da plataforma, não. O objetivo é bem parecido com o Wattpad. Eu só teria que ver se ela é paga ou se ela é gratuita, né? Essa é uma informação que não tá aqui. Porque, por exemplo, uma mídia que é igual ao Wattpad, porém ela é paga, né, já seria a Amazon, né? Que já, não é questão dela ser paga, mas para ler o conteúdo que tá ali, você tem que ter a assinatura mensal, né, do Kindle. E aí tem várias mídias que tem esse mesmo viés também, né? Mas é uma mídia importante, principalmente para escritores, para ter esse feedback, né? Para ter uma noção, uma primeira noção de como que é a aceitação dos leitores pro seu texto. A próxima mídia que trazemos aqui é um pouquinho mais conhecida. A Orelha de Livro, já ouvi falar um pouco sobre ela também, não utilizei. Ela tem uma interface simples, é uma rede social para leitores interagirem. Além disso, ela oferece recursos para montar biblioteca virtual, com livros lidos e desejados. Assim como o Wattpad, né? Você pode adicionar a lista de leituras, né? Sim, essa aí eu não conheço, nunca tinha ouvido falar antes de pesquisar na pauta. Eu abri para dar uma olhada, mas como a Jota já disse, eu acho que todas as redes sociais para leitores caem sempre muito na mesma coisa. Elas não são tão diferentes, não tem nada de fantástico de uma para outra. A grande maioria das redes sociais voltadas para literatura são mais voltadas mesmo para leitores, né? Eu penso que a gente tem três tipos. Tem a mídia social, sempre falando para leitores, para escritores, né, que seria o Wattpad, que é uma mídia que você escreve e sempre vai ter os feedbacks ali dos leitores, né? A gente vai ter as que parece com o Scoob, né, que é para leitores e fazer essa espécie de clube do livro. E uma terceira, que a gente já entra num patamar mais estante virtual, que já é mais para troca de livros, venda e tal. Eu acho que é muito difícil destoar muito disso. A gente acaba tendo uma variaçãozinha aqui e outra, mas sem uma diferença muito grande. Acaba trocando uma coisinha e outra, tipo trocar de Facebook por Orkut, entendeu? Então, chegamos em alguma que é interessante. O Scribe é uma rede social que reúne textos independentes e colaborativos, com o objetivo de reunir usuários com interesse de ler e compartilhar contos, resenhas e poemas de diferentes temáticas. Scribe é apenas mais uma mídia social idêntica ao Wattpad. Enfim, chegamos em algo que o AJ conheça de verdade, e eu também, né? Quer dizer, nem tanto. Scoob. Não, o Scoob eu gosto bastante. Uso o Scoob, inclusive, não sou tão ativo, né, mas acho que é a melhor coisa que tem hoje. Tanto pra... É que depende muito do viés, né? A gente pode usar o Scoob hoje como autor ou como leitor também. Como leitor é uma maravilha, porque você pode pesquisar o livro e a opinião das pessoas antes de você comprar aquele produto, né? Pra autor é ótimo, porque você ter uma resenha sua no Scoob, uma resenha interessante, além de dar um share a mais pra você, pelos mesmos motivos de que o leitor vai procurar o seu livro, você ter uma resenha boa no Scoob também pode trazer pra você uma noção melhor de qual que é o seu público, né? Eu conheço alguns autores que, inclusive, quando vai fazer lançamento de livro e tal, manda lá no Scoob, ou se não, pra saber se tá faltando livro e tal, vai lá nos comentários do Scoob, que o pessoal geralmente costuma comentar bastante lá se o livro falta ou não. Enfim, como é uma rede muito conhecida, né, acaba que o número de usuários que lê é bem grande, então dá para você ter uma boa métrica ali do que você precisa para resolver um determinado problema ou para achar uma determinada solução da coisa. Bom, o Scoob eu não utilizo, mas eu já ouvi muitas pessoas falando que é realmente muito bom, assim como a Jota disse, para leitor é muito bom, porque você pode analisar aquele produto antes de adquirir. Então, Jota, você acha que é relevante para o escritor participar da comunidade do Scoob, falar com leitores, tentar fazer amizade, network? Cara, assim, é sempre bom, né? Não exatamente no Scoob. O Scoob, ele pode ser uma plataforma boa para isso. Acho que é, só que tem que muito ter aquela parada de saber onde que você tá, né? Porque se a gente está numa rede social que é para leitores, ou eu falo que ela pode ser útil para os autores, porque os autores publicam ali e vão ter contato com os leitores, né? Mas a gente pegando para ver o público que usa ali, eu não acho que o Scoob seja um bom lugar para você divulgar o seu próprio trabalho, que não, de uma forma que não seja deixando ali uma resenha sua no site, se, né, vendo uma resenha do seu livro naquele site e indo lá responder todos os comentários que estão por ali, entendeu? É uma forma de você fazer o network, mas de você, se você for começar a fazer autopromoção ali dentro, eu acho que já não é tão válido, né, porque não é o público. Mas é sempre bom conhecer pessoas novas, conhecer outros leitores, né? O Scoob, não que não deva se fazer isso no Scoob, sempre é bom entrar em contato com outros autores, mas depende muito da forma, né, no Scoob, que acho que é um assunto que a gente vai falar bastante aqui hoje, que essa questão de redes sociais e tal. E então é uma coisa bacana a gente pensar no Scoob como uma rede mais de que ela mostra para você gráficos dos seus leitores ou de quem você quer que te leia, do que ser uma ferramenta de divulgação. Então, no caso, para você estudar aqui, por exemplo, se você é um autor que escreve gêneros aleatórios, que você escreve o que está no momento, como você falou em um dos episódios do 12 Trabalhos, talvez fosse interessante você analisar o que está bombando no Scoob. É, mais ou menos. É que, assim, vamos pensar da seguinte forma. Eu vou usar a plataforma, né, do Scoob para... Hoje eu tenho um livro, eu acabei de publicar meu livro e eu vou fazer uma resenha, vai ter uma resenha lá do meu livro no Scoob. Até aí, ok. Pra que eu vou usar o Scoob agora? Eu vou usar ele pra saber o que as pessoas estão achando do meu livro e pra agradecer o feedback que elas estão dando, principalmente porque eu vou ter que ter uma noção do que eu errei, do que eu acertei e qual que é a temperatura ali do ânimo do meu público. Entendeu? Não acho que o Scoob ele vá ser de grande relevância para influir no que você escreve antes de você ter publicado alguma coisa, entendeu? É mais no feedback pós-livro, sacou? É, quando você para ver essa questão que você me perguntou do que tá bombando, é mais uma questão de mercado em si, né? O Scoob nada mais é do que um reflexo do mercado. Então, o que está bombando no Scoob, normalmente é o que vai estar bombando já no mercado, né? Que as pessoas vão estar com... Se a pessoa comentou no Scoob, quer dizer que ela comprou e que ela comentou sobre o que ela acabou de comprar. Pode ser bom ou ruim. Então, acaba sendo um reflexo. Né? Por isso que eu digo que o Scoob, ao meu ver, ele é mais um gráfico do trabalho que você fez, do que uma ferramenta de divulgação ou mesmo uma referência para saber o que você tem que escrever agora no momento. Até porque é muito variado isso de autor para autor, né? Tem autores que preferem escrever um que tá bombando no momento e tem autores que preferem escrever um gênero em si já fixo. Perfeito. Né? Então, nesse sentido, eu tava pensando aqui se talvez fosse interessante para o escritor se comunicar diretamente com os leitores para responder, como você falou, se seria mais interessante, por exemplo, do que responder no Facebook ou no Twitter. Claro que é interessante se responder em todas as mídias, mas talvez focar em um só fizesse alguma diferença. Ou você acha que não? Não acho que faça diferença. É sempre bom que você tenha uma imagem de que você é receptivo, entendeu? Depende muito do seu público, lógico, né? Tem públicos que já não ligam tanto pra isso, imagino eu. Mas eu acho que é bem melhor você se comunicar sempre com o seu público. Tem gente que acha que você nunca vai responder eles, entendeu? Eles vão falar do seu livro, vão deixar uma resenha lá e acham que nunca vai o autor responder. Essa semana agora, eu li o Frágil Toque dos Mutilados, do Alex Sands. Ele é lá de Minas. E eu fiz um comentário lá, eu fiz um post lá da... Postei a foto com o livro, na minha estante, gostei muito do livro e tal. E o próprio Alex veio pra falar do livro e tal. E teve pessoas que vieram comentar pra mim, pô, mas o autor mó bacana e tal, né? Ele foi comentar lá, era uma foto de Facebook normal, entendeu? E a gente vê outros autores também, como o Rafael Montes, sempre comentando também nas fotos dele. Ou até em resenha, comentando pelo próprio YouTube. É sempre bom você mostrar... se mostrar como um autor que se importa com seu público, entendeu? Isso acaba agindo, lógico que não é uma coisa obrigatória, né? Que é uma faceta que você tem que deixar, mas eu acho que é o mínimo que você tem que fazer. É um carinho que você tem para as pessoas que estão admirando o seu trabalho, né? É como se eu escrevo meu livro, a pessoa compra, elogia e eu saio andando sem olhar, então se eu não comento. Acho que é um bom senso, é o mínimo de bom senso, sim, né? Você agradecer o elogio, sim, e interagir com o público que você tem. E nesse, né, sentido é bom porque você acaba trazendo mais o leitor pra literatura nacional, né? Porque é muito mais legal você ler um autor com quem você vai poder conversar, vai poder ter uma resposta, do que você conversar com outro, que você ler um estrangeiro e tentar socializar com ele, o que provavelmente não vai acontecer. Olha, aí que tá... Eu entendo esse ponto que você está falando. A gente tem inclusive uma barreira de linguagem, né? Nem todo mundo no Brasil consegue falar inglês fluente e tal. Mas mesmo os autores de lá de fora, eles comentam quando você fala com eles. Que é uma coisa muito engraçada, né? Você estava perguntando do Ivan, né? Mais cedo você me perguntou. Sim. Do Ivan. Do Anticast, e o Ivan, o Neil Gaiman, respondeu ele, né, no Twitter. Teve o King respondeu, um outro amigo meu também. Tem também uma... Inclusive tem uma carta que o Martin fez para um menino também, que tinha pedido alguma coisa para ele. Então, são coisas que não é um padrão brasileiro, né? Não posso generalizar, mas boa parte dos autores acaba respondendo sempre esse feedback. Essa lenda do autor que não é que ele é recluso no estilo de ele não sair de casa, mas o autor estrelinha, isso é uma lenda, entendeu? Isso é coisa de ficção, não é uma parada bacana, entendeu? Esse autor todo pomposo, que é não me rele, não me toque, essa é minha arte, eu sou foda por isso, vocês têm que me seguir. Não, cara, eu não conheço pelo menos ninguém assim. Eu acho que isso vem mais do público, né, que endeusa. Ah, sim, não, mas nem a questão do público endeusar, é a questão do cara comprar a imagem. Vamos supor aí com o autor X, o sucesso suba a cabeça. Mesmo assim, eu acho que não é viável o cara querer dar uma de estrelinha, entendeu? Sair metendo o celular no ouvido e sair andando, não respondendo pra fã, entendeu? Teve um post de uma autora, da Renata Ventura, agora que ela fez um post no Facebook super triste, que ela tava com pressa de... Ela tava no aeroporto, parece, fazendo um ponte aérea e teve que passar por um fã. Ela acha que é fã, né? Que a pessoa veio, perguntou pra ela se... ela fez uma pergunta que mais ou menos remetia se é tipo, será que é ela, tá ligado? Aí ela saiu, ficou meio olhando de lá, de cá, e ela não podia esperar e ela saiu. Depois ela postou lá no Facebook, tava muito chateada, queria saber se a menina acompanhava ela no Facebook pra pedir desculpa e tal. Enfim, e é uma autora de muito sucesso aqui no Brasil, né? Ela talvez a maior autora hoje da Novo Século. E então eu acho que não rola muito isso. Você tem que responder sim, o fã, tá ligado? A não ser que você seja um mau caráter e tal. Mas aí você tem que vender a imagem, né, de ser um mau caráter. Tem que comprar a briga. A não ser que ele queira. A não ser que ele queira fazer essa imagem. Ah, gente, vamos ser francos, né? Acho que não, né? Essa coisa, eu vejo muito isso na música. Na música rola isso bastante, mas o glamour é diferente, né? O glamour é muito diferente, não, acho que não rola muito isso na escrita, não. Sempre tem suas exceções, né? Mas eu acho que, por exemplo, hoje num país igual o Brasil, isso daí não aconteceria. Até porque ou o cara tem que ser muito estrela e tá de saco cheio da vida, ou ele não vai ser visto, né? sim, é um fato cultural. Dando apenas uma nota sobre o que o AJ falou, espero que o menino tenha pedido pro Martin terminar de escrever logo essa porra. Olha, cuidado que o Neil Gaiman também fez uma carta pro outro menino dizendo que o Martin não é a sua Eu putinha. Vi. Ele pode demorar. Pode demorar de propósito. Não, ele pode demorar o tanto que ele quiser. Eu sou fãzaz de Martin, adoro o trabalho dele. Eu quero mais é que ele demore mais uns 20 anos. Mas que traga algo, algo de qualidade. Opa! É uma frase do Martin isso. Ele mesmo diz que ninguém liga pro quanto Tolkien demorou pra escrever O Senhor dos Anéis, porque todo mundo que lê hoje já tem o produto Sim. feito. Entretanto, todo mundo vai criticar pra caramba se quando eu ter o produto feito for tipo um Lost da vida, que as pessoas esperam 8, 10 anos, 10 temporadas no caso, né, pra ter um final de merda, assim, um final totalmente enganatório. Então eu espero mesmo que ele demore uns 20, 30 anos, não acredito que ele vá morrer não, até porque rico demora a morrer. Então, o que eu quero mais é que ele demore mesmo e escreva a melhor coisa que eu já li na minha vida, que é o por enquanto que ele tá conseguindo. Bom, então vou logo mandando um recado pra galerinha, então não fique chateado se eu demorar 20 anos pra conseguir publicar o primeiro livro. É, cara, é um problema. É um problema porque o Martin não escreve só a Guerra dos Tronos, né? Pense nisso também. Pense nisso. Cara, voltando aqui pro nosso tópico, vamos chegar na mídia social que é a mais queridinha atualmente aqui entre os usuários, que é, pra quem o nosso podcast faz homenagem, né? Que é o Wattpad. O Wattpad, todo mundo sabe que é uma rede social, né? Tanto para leitores quanto escritores. E acho que mais de milhares e milhares de livros distribuídos por lá, tanto em inglês, em português, em francês, em italiano, faça Castilha e tal. Contos, romances, fanfics, tudo que você quiser encontrar, tá lá. Uma plataforma que realmente vem crescendo aqui no Brasil, vem deixando a sua marca, fazendo novos escritores aparecerem, e é pra isso que a gente tá aqui pra divulgar. Então, Jota, eu queria já puxar isso. Você falou um pouco num dos programas do trabalho do escritor. Você acha que o Wattpad realmente serve como uma vitrine pro escritor? Porque eu vejo o grande problema de divulgação no Wattpad. Você escreve alguma coisa, você publica lá, mas é muito difícil das pessoas acharem pra ler. Cara, é assim, não é a plataforma que é o problema de divulgação, ao meu ver. Sim. A literatura em si é muito difícil de se divulgar, né? Por incrível que pareça, existem pessoas que não sabem quem é o Eduardo Spohr hoje, que é uma coisa. Hoje é difícil não saber quem é o Eduardo Spohr, já que o cara tá tipo top vendas da Veja, top vendas de tudo. Sim. Tem pessoas que não sabem quem é Rubem Fonseca, tem pessoas que não sabem quem é Machado de Assis, indo bem pra trás, assim. Ou seja, se nem esses caras que são lendas, falando de Machado de Assis e o Rubem Fonseca, que inclusive tá vivo, né? Mas mesmo falando de Machado de Assis, tem gente que ainda não conhece. Se o cara já morreu há tantos anos e ainda tem quem não conhece, gente, isso só significa que literatura é muito difícil de divulgar hoje no Brasil. O Wattpad, ele não muda isso. Não é porque está no Wattpad que é muito difícil se divulgar. Até porque tem muita gente no Wattpad que tem um público, nossa, incrível. Eu tenho um amigo lá pelo Wattpad, o Igor, que ele, por um dia, ele conseguiu pegar o, se eu não me engano, foi top visualizações do dia. E pra isso existe todo um macete, Sim. né? Que é uma métrica muito parecida com o que era feito, com o que é feito hoje no YouTube, né? Na verdade, eu acho que mudou o algoritmo do YouTube, mas antes era assim, que a periodicidade faz você ter uma facilidade de divulgação. Ou seja, Sim. quanto mais coisas eu divulgo pelo Wattpad, quanto mais coisas eu publico, né, quanto mais eu alimento essa plataforma, mais divulgação ela me dá. E automaticamente eu começo a ter mais leitores. Esse é um princípio padrão para você querer ter uma divulgação no Wattpad. Eu fiz um teste, né, como eu falei mais cedo para vocês, com a plataforma e com o podcast dos trabalhos, que era publicar alguns textos. Inclusive, eu até dei uma parada, porque eu, bem na época que eu tinha que regravar a segunda temporada, né? Então eu acabei que perdi um pouco do tempo que eu tinha para continuar escrevendo lá. Mas eu me propus a escrever quinzenalmente pro Wattpad, e em 3 capítulos que eu tinha postado, ou foram 4, eu ganhei mais de 200 seguidores lá. O que é um número consideravelmente bom. Sim. Né, pro tempo que eu tava fazendo postagens. E a métrica hoje que você tem que usar no Wattpad, ao meu ver, enquanto não mudar esse algoritmo, para você burlar essa falta de divulgação, principalmente periodicidade diária, isso é um fator mais do que necessário, vamos deixar assim, é mais do que necessário você divulgar diariamente, você publicar diariamente, porque aí sempre seu nome vai estar aparecendo ali no, na, entre os tops da plataforma, né, em divulgação, e principalmente mandar as mensagens assim que você termina um capítulo ou uma cena, enfim, depende da forma que você estiver fazendo, depende do modelo que você estiver usando para si. E aí, conforme você vai fazendo isso, automaticamente vai aumentando o número de seguidores, porque uma parada forte do Wattpad é que quem lê aparece atualização para os outros. Então, se eu votei na história do Matheus, vai aparecer para as pessoas que me seguem que eu estou votando naquela história. Então, automaticamente, se eu estiver votando todos os dias, acompanhando diariamente o desenvolvimento de uma determinada trama na plataforma, uma hora o pessoal vai falar: puta, mas por que ele tá votando tanto nisso? Eu quero ler também. E aí você começa a agregar ali mais leitores, agregar mais seguidores, né? Só que é aquela coisa, é difícil fazer uma publicação diária, né? A plataforma tem a grande facilidade de divulgação, que é muito interessante isso, mas você pode divulgar tanto seu perfil, né, quanto a sua obra aí. Uma grande diversidade de mídias que são agregadas junto à plataforma. Sim, exato. Sim, sim, sim. Olha, assim, eu acho que não há problema algum em fazer isso, desde que seja um produto bom. Entendeu? Uma coisa que acaba ficando meio confusa no Wattpad, inclusive traz um preconceito muito grande pra plataforma, é o número de textos ruins que tem lá. E tem muito texto ruim. Eu paro pra ver alguns textos lá, e acaba que os autores que se destacam muito são normalmente aqueles que têm uma periodicidade muito grande, independente da qualidade de texto que eles têm. Porque isso quer dizer o quê? Que o leitor, ele quer conteúdo para consumir, independente de qual seja, né? Ou os novos leitores também, eles querem uma história que eles vão acompanhar diariamente ou semanalmente, de dois em dois dias, sei lá, eles querem um produto desse tipo. Então acaba que tem muita visualização alguém que escreve textos ruins, mas publica todo dia, porque essa é a métrica que funciona no Wattpad. Entendeu? Então, você vê que a ideia, pô, beleza, vamos publicar um nanoconto por dia, ou microconto, eu não sou muito ligado nessas nomenclaturas, mas você pode fazer um conto bem pequeno por dia, e se for algo muito bem trabalhado, você vai conseguir agregar aquele público que lê esse tipo de texto. Lógico que você já está puxando para um nicho bem maior, né? Mas com questão de periodicidade, porra, você conseguir postar um nano conto ou micro conto de qualidade por dia, porra, vai em frente, é um ótimo começo. Mas eu, sinceramente, acho difícil pra caramba conseguir. É muito difícil escrever pouco. É muito difícil escrever muito com pouco. O que eu ia puxar a questão naquela hora foi justamente sobre o que você falou, da qualidade, que eu acho que a periodicidade, a obrigatoriedade de você escrever e postar diariamente, quinzenalmente, acho que isso pode atrapalhar muito a qualidade, porque você, às vezes você tem que deixar o seu texto descansar aqui e ali e depois reescrever ele. Pra mim, se você não faz isso, não funciona. Entendo exatamente essa pergunta, inclusive o meu teste na plataforma foi exatamente pra isso. Porque eu queria saber, eu tenho uma escrita que não é já tão iniciante, né, pelo tanto que eu treino a escrita, ela não é perfeita, longíssimo disso, e principalmente sem fazer uma revisão. Então eu fiz esse teste, que é uma coisa muito parecida com o que se faz no NaNoWriMo, né, que inclusive nós estamos no mês do NaNoWriMo, né, que é todos os dias a gente escreve 1000 palavras, sim, pelo menos, né, o objetivo final é fazer um texto de 50 mil palavras, né, e sem revisar. Então eu fiz esse teste com esses três textos, eu fiz três textos em formato quinzenal sem revisão nenhuma, e teve muita gente que gostou, principalmente porque eu uso algumas figuras de linguagem. Então dificilmente um texto de alguém que escreve já há pelo menos um ano vai ser igual de alguém que escreve há meses, né? Ou o texto de alguém que lê muito de alguém que não lê. Vai ter algumas diferenças bem gritantes ali no texto. Entretanto, quando você vai fazer essa... Quando você tem essa ideia de postar diariamente, o objetivo é que você já tenha todo o texto pronto, entendeu? Ou se não, eu tenho já uma boa parte dele feita, uma gordura, né, pra queimar, e aí eu vou postando diariamente o meu texto no Notepad, mas já totalmente revisado. Sim, nesse ponto eu concordo. Porque o que a gente tem que ter ideia, o que a gente tem que ter noção, é que os editores também leem o Notepad. Tem exemplo, eu entrevistei a Vanessa Bosso, né, e ela foi uma das pessoas que ganhou muito público no Notepad. Aí a gente tem também a Josi Stock, tem o Danilo Barbosa, que começou pelo Wattpad também, e hoje ele tá por uma grande editora, já foi publicado pelo Novo Conceito, acho que agora ele tá na Astral, se eu não me engano. Enfim, tem outros escritores que começaram pelo Wattpad, acabaram tendo, ou pelo número de pessoas que leem, ou por algum chamado de algum editor, foram chamados. Até porque, se eu tiver 1 milhão de seguidores no Wattpad e um editor vê que o meu trabalho é uma porcaria, que eu erro o verbo haver, ou que eu erro coisas simples demais, ele vai achar, puta, ou vai ser tipo um livro de youtuber, né, que eu vou contratar um ghost pra escrever, ou vai me dar mais trabalho do que vai me dar solução, entendeu? Lógico, o público conta pra caramba, mas ainda assim é interessante que você tenha um texto pelo menos higiênico ali pra ser mostrado, né? Então, quando vai fazer essa postagem diária ou periodicidade semanal, eu acho muito interessante que você já tenha ele revisado, já tenha feito todo ele, e é um motivo de que eu parei de postar. Por exemplo, que foi o teste que eu fiz, que é garantido, né? Até me desculpa, só um pouco repetitivo, mas é garantido que se você postar periodicamente, pessoas vão gostar do seu texto. Independente da qualidade que ele tenha, se ele for pelo menos lível, né? Mesmo sem as vírgulas, mesmo sem uma métrica legal, as pessoas ainda vão gostar desse texto, né? Agora, é muito diferente de se eu postar um texto com qualidade, que aí eu vou trazer não só esse público que gosta de periodicidade, mas também vou trazer o público que está sedento por uma literatura mais gostosa de se ler. Sim, sim, concordo. Isso já puxa também para a área de divulgação da sua obra, porque até quando fazemos como é que posso dizer, uma sinopse, né, da nossa obra, a gente tem que distribuir de uma forma bastante adequada, porque se simplesmente jogarmos lá de qualquer jeito, lá escrevermos de qualquer maneira, a gente não vai se interessar pela sinopse e dificilmente vamos chegar a analisar aquele produto, né, aquela obra. Sim, sim, sim. Não, eu concordo plenamente. É que essa coisa da sinopse e tal, são coisas, eu não sei se dá pra usar tanto como exemplo, assim, né? Eu não gosto tanto de trabalhar em sinopse, não, sinceramente, é algo que eu corro. Eu só gosto de trabalhar a sinopse bem depois, e de preferência, se tiver alguém que possa fazer a sinopse pra mim, melhor ainda. Mas eu sei a sinopse que eu, falada. Isso é uma coisa que eu tenho na ponta da língua. O atual romance que eu tô fazendo, eu tenho a sinopse na ponta da língua, mas é uma sinopse que eu passo pra editores. Se fosse pra passar pra leitor, eu já não saberia como é que ia fazer, não. É o que eu... Esse é o grande problema diferenciar, né? Quando a gente consegue fazer a sinopse falada pra transformar pra escrita. Porque tem muita coisa que é spoiler, sim, e a gente não pode contar. Não, então, pra mim falar é muito mais fácil, né? Até por causa do podcast e tal, falar é muito mais legal do que escrever ela, porque quando você fala, você consegue botar uma entonação e tal. Já no texto tem uma dificuldade incrível pra fazer a sinopse e tal. É muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Bom, a Jota e Matheus, a gente sabe que hoje em dia o Facebook tem sido uma das mídias que praticamente assim, se alguém não tiver, não tem vida social virtual, né? Mas isso tem ajudado muito os novos escritores, né, a divulgar suas obras, divulgar seu trabalho, conhecer várias pessoas que têm tanto o seu perfil pessoal quanto o perfil de escritor. E isso ajuda bastante para interagir com outras pessoas, tanto escritores quanto seus leitores. Então, acho que nesse sentido o Facebook tem um problema, que é... Hoje em dia o Facebook está muito capitalista, muito... Eu não saberia a palavra para descrever, mas ele acaba filtrando muito o que você vai receber na sua timeline, e geralmente você recebe muito anúncio patrocinado. Então, para quem está começando, acho que é uma grande barreira para você divulgar seu texto. Às vezes a pessoa curte sua página de escritor, mas não consegue ter acesso aos seus posts porque o Facebook filtra. Sabemos disso nos trabalhos, né? É, bem por aí mesmo. Eu sofro com isso, né? Mas é aquela coisa, há várias formas de se conseguir o engajamento no Facebook, né? Na real, é muito mais fácil você ter engajamento quando você já tem um certo status, né? Aquela coisa do dinheiro faz dinheiro, né? Se você já é um autor publicado, primeiramente você já consegue ali um certo status com outros autores, as pessoas começam a curtir as coisas que você faz. Enfim, é uma coisa que ajuda bastante. Você não vai ver um cara igual, vai, uma pessoa igual a Thalita Rebouças hoje, tendo que pagar para divulgação.